ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. 11h23, pássaro da LFM, edição do programa Expresso, edição de número 429. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui pelo 99124-8325 ou 99204-2222. Você participa comigo por um desses números, enviando a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Eu vou receber ainda hoje a Maria Amélia Chueira Abranches, coordenadora do PROCON de Guaxupé, falando sobre a Semana do Consumidor. Vou conversar com Daniel Silva, assessor de comunicação da Prefeitura de Guaranésia, e com Antônio Donizete Martins, o famoso Martins Som, falando sobre o Festival Mazarop, que vai acontecer aqui em Guaranésia, no Centro Cultural, e também sobre a exibição do filme Os Assassinos, que este ano de 2017 completa 30 anos. Esse filme a gente vai estar falando com eles sobre este assunto. Vou conversar também com Agimar Alves, vereador, representante do distrito de Igaraí, na legislatura de Mococa, né? Na Câmara dos Vereadores de Mococa, na Casa de Leisa de Mococa. Para começar o programa de hoje, eu recebo aqui os membros da Loja Maçônica Paz, Harmonia e Concórdia. Estão aqui comigo meu amigo Joaquim Ribeiro, Beto Moreno, também meu amigo Gustavo, para a gente falar um pouquinho sobre as atividades da Loja Maçônica e de projetos importantíssimos, projetos sociais que eles pretendem realizar aqui em Guaranésia. Começa então batendo um papo com o Joaquim, dando o primeiro bom dia aqui. Tudo bem, Joaquim? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, os ouvintes da Pássaro da Ilha. E nós viemos aqui trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem de trabalho, uma mensagem no sentido de buscar construir um projeto, o nosso projeto aí através da Loja Maçônica, é um projeto chamado Mãos que Ajudam. Muito bacana, esse é um novo projeto então da Loja Maçônica, mas antes da gente chegar no projeto, e parece que foi até criada uma associação para a realização desses projetos, hein, Joaquim? Eu quero saber um pouquinho da Loja Maçônica, quanto tempo já tem a Loja Maçônica aqui em Guaranésia, Joaquim? A Loja Maçônica Paz, Harmonia e Concórdia, ela vai completar agora no dia 4 de dezembro, 2 anos de fundação. 2 anos já? 2 anos. E qual foi o motivo? O que levou vocês a criarem a Loja Paz, Harmonia e Concórdia, Joaquim? O motivo foi alguns irmãos que estavam adormecidos, sem participarem, então nós nos reunimos e achamos por bem em fundar uma nova loja em Guaranésia. Surge com quais objetivos? Os objetivos são muitos, né? Nós temos aí, a maçonaria, ela é uma instituição filosófica, né? Filantrópica. Então hoje a gente vê a necessidade de muitos trabalhos no campo social em Guaranésia para ser realizado. Em função dessa carência que por mais que tenhamos instituições trabalhando nesse sentido, ainda faltam alguns segmentos que precisam ser preenchidos. A população é muito carente, né, Joaquim? Por mais que a gente veja que tem muita gente ajudando, mesmo assim ainda tem uma demanda alta, né? É uma necessidade constante, né? Então a gente e sempre quem ajuda são as mesmas pessoas, né? Mas a gente tenta preencher essas lacunas que infelizmente elas existem. Demorou 2 anos para se criar esse projeto. A maçonaria estava se estruturando para começar a realizar essas atividades sociais, ou ela já realizava e a gente não ficava sabendo? Nós não costumamos divulgar o que fazemos, né? Não é do nosso do perfil do maçom fazer esse tipo de coisa. Nós estávamos sim reestruturando, mas já estávamos trabalhando no sentido de construir esse programa. Projeto Mãos que Ajudam, né? É o nome do projeto. Ele vem para ocupar que lacuna? O que que é a ideia? Qual que é o planejamento disso? Projeto Mãos que Ajudam tem como objetivo, conforme eu mencionei anteriormente, preencher essas lacunas que a gente tem na sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos aí a questão do alcoolismo, É, tem que ser feita alguma coisa. A gente vê por aí vários irmãos da gente. Se você for à praça do cemitério, você vai observar quantas pessoas precisam da ajuda e quantas pessoas nós temos aí, pais de família, pessoas trabalhadoras, pessoas boas, que precisam dessa ajuda no sentido de sair, porque muitas vezes sem esse apoio eles não conseguem. Você vê pessoas que são internadas, buscam tratamento. Então, achamos por bem trazer o AA. Fizemos algumas gestões junto ao grupo de Gospé, que é o grupo responsável pela região, e depois de um certo tempo nós conseguimos sair com a ajuda do nosso amigo que está presente aqui, o senhor João Carlos Dias. João Carlos Dias está aqui, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele. O João Carlos Dias está representando o AA aqui no programa Expresso. O projeto, então, ele vem trazendo o AA e além do AA. O que, que mais esse projeto vai estar trazendo para Guaranésia? Esse projeto, além do AA, nós estamos criando a Casa de Maria. A Casa de Maria foi uma ideia surgida de uma família que tinha muita necessidade, vivia uma situação deplorável, e nós fomos visitar. Providenciamos uma casa para essa família, juntamente com apoio também da Secretaria de Assistência Social, junto com a Marta Flamini, e nós arrumamos uma casa, alugamos, eles também participam, nós pagamos também, consertamos com dinheiro da própria loja, tudo, da Irmandade, acomodamos essa pessoa. Eles não tinham recurso nenhum, nós demos para eles, conseguimos junto à sociedade, todo tipo de necessidade para você preencher uma casa, né? Móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, utensílios, e encaminhamos as crianças para a creche, encaminhamos para o SESG. Foi um trabalho feito em conjunto e nós conseguimos organizar essa família. Hoje a família já está estruturada, mas continuamos acompanhando e dando assistência. Em função dessa causa, dessa família, nós nasceu a ideia, através do nosso irmão, o Beto Moreno, de se criar uma casa de apoio, onde alguém, de acordo com as possibilidades, doam materiais, por exemplo, cama, colchão, geladeira, fogão, tudo que precisa para uma casa, né? Roupa de cama, ou até uma cesta básica, e nós, através de uma triagem, vamos estar encaminhando as pessoas necessitadas. Tá, vamos falar com o Beto então, né? A respeito disso. Tudo bem, Beto? Bom dia. Prazer. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos de Guaranésia. É um prazer estar aqui falando a respeito de assistência social em Guaranésia. Prazer é todo meu. Casa de Maria surge em que momento então, Beto? Então, como já disse o Joaquim, seria até um momento de reflexão que a gente teria nesse momento, porque diante de a necessidade de um carente, surgiu uma ideia de apoio a esses necessitados. Você vê que a gente vê na dificuldade daquele momento de arrumar ali, conseguir uma roupa, um fogão, uma geladeira, que naquele momento a gente procurando alguém para doar, a gente talvez naquele momento não estava conseguindo. Mas ao mesmo tempo sabia que 2-3 meses atrás a pessoa tinha aquele para dar na... Tinha o produto, às vezes, para doar, 2 meses atrás, acabou jogando fora. Tinha disponível. Que acontece muitas vezes, né? Exatamente. Acabou certas vezes que muitas famílias aí, muita gente tem falado, eles acabam até dando isso aí, botando fogo, joga fora, porque no momento não tem como descartar aquilo lá. Então, nós pensando aí em conjunto com todos os irmãos nossos da loja maçônica Paz, Harmonia e Concórdia, pensamos que seria bom que a gente arrumasse um espaço na cidade onde a gente pudesse guardar esses materiais naquele momento que alguém tivesse disponível e catalogasse, desse manutenção. Por exemplo, a gente receberia um fogão, por exemplo. Esse fogão a gente pegaria ele, daria devida manutenção nele e o colocaria para uso naquele momento de necessidade. E diante dessa necessidade e essa dificuldade da cidade, a gente conseguiu, através da prefeitura, um espaço que a gente estava precisando para conseguir para ser um depósito desse, exatamente, desse material. Exatamente. E hoje nós estamos já, através da prefeitura, que nos está dando um imenso apoio nessa oportunidade, na rua Major Urias 260, acima do postinho ali, a antiga casa do Clóvis, da CEMIG, onde morou o Sonacleto há muitos anos atrás. É uma casa antiga, tem até a imagem, parece uma casa de Maria mesmo. E ali vai ser estabelecida a casa de Maria, que vai ser lançada essa casa no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. A gente vai fazer o lançamento da casa de Maria em Guaranésia. E a partir daí, Beto, casa lançada, como é que vocês vão fazer para receber isso? As pessoas ligam, vocês vão buscar? Como é que vai funcionar? Sim, vai ser de várias maneiras. A gente vai fazer primeiramente uma divulgação em toda a sociedade, região, sítios, fazendas, no Distrito da Prata também, que a gente vai montar pontos de coleta na sociedade, e também o ponto de coleta será na própria Casa de Maria. A gente vai montar o esquema de arrecadação desses produtos, e posteriormente a gente vai levar para a Casa de Maria. E essa Casa de Maria, a ideia nossa é que ela seja administrada e tocada pelas nossas cunhadas, as mulheres dos maçons da loja Paz, Harmonia e Concórdia. Elas vão tocar, administrar essa loja. Elas que vão administrar. Exatamente. E a gente vai dar o apoio através de nossos irmãos. O Beto, mas para ver se eu entendi, eu tô precisando de uma geladeira. Eu vou lá e peço para vocês: eu quero uma geladeira, minha geladeira estragou, eu não tenho condições de comprar outra. Aí vocês emprestam essa geladeira, vocês não vão dar essa geladeira. Vocês vão emprestar durante um certo momento até eu ter condições de comprar uma geladeira, é isso? É dessa forma que vai funcionar ou não? Não é bem assim, né? A ideia nossa é a pessoa vai lá, tem necessidade de uma roupa, uma geladeira, um fogão, seja lá o que for. A gente primeiramente vai fazer uma triagem nessa casa. A gente vai na casa ver realmente a necessidade, o que é a necessidade, se realmente necessita, e se ela tem condições de uso daquele aparelho ou do que lá que seja naquele momento necessário. E se caso a gente ache que é de necessidade mesmo, a gente vai fazer a doação para eles. Entendi, vai ser doado mesmo. Exatamente. E aí, como o Joaquim falou agora há pouco, aí não é só, a gente não está falando só de questão de aparelhos como geladeira, fogão, cesta básica também. Sim, a parte de alimentação também. E aí não cria um grande problema, porque tem muita gente precisando. Vai dar conta de atender toda essa demanda, Beto? Exatamente, e tem muita demanda mesmo, mas a gente vai fazer a triagem, fazer aquela sindicância naquela casa, ver a necessidade. Mas eu creio que, pelo que eu estou sentindo, a gente vai ter o apoio de toda a sociedade, que a gente está percebendo, e eu acho que aquela casa vai estar muito cheia de alimentos, muito cheia de vestuários, muito cheia de todos os produtos que precisam na sociedade. É isso daí que a gente espera, a gente vai estar torcendo por isso. Então é o projeto Mãos que Ajudam, engloba, além dessa questão da Casa de Maria, né, Joaquim, também o AA, também faz parte do projeto, né? Correto. O AA que está chegando em Goxupé, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o seu João Carlos. E vem uma quermesse por aí. Para falar de festa, eu posso conversar com o Gustavo? Chega aqui, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Antônio Cláudio, tudo prazer, bem? Prazer, tá falando com você mais uma vez. Os guaranesianos, é um prazer imenso estar aqui presente, participando dessa reunião. Eu fui bonzinho com você, tá vendo? Vamos falar de festa, vamos falar com o Gustavo, né? Você tá muito generoso comigo, né? Vem a quermesse do projeto Mãos que Ajudam, né? Isso mesmo, nós vamos estar realizando esse evento, né? Em Guaranésia, apesar de já ter outras quermesses, né? Mas, né, lembrando que sempre é bom, né, ter eventos, e principalmente com a finalidade, né, de filantropia. Então nós estamos, né, totalmente dispostos a garear, né, quanto mais fundo melhor, para poder, né, ajudar a população, né? A renda dessa quermesse vai toda para a Casa de Maria. Isso, diretamente vai para a Casa de Maria, que nós vamos estar, né, fazendo toda a distribuição através da Casa de Maria, né? Como o Beto já havia dito antes, a Casa de Maria hoje é um projeto assistencialista que vai estar né, em Guaranésia, e acredito que na região também, né? E então a intenção nossa é garear fundos para poder dar o suporte necessário que, né, as pessoas carentes em Guaranésia hoje precisam, né? Então a ideia é atender até outras cidades da região, Gustavo? Não, na verdade a região é a micro-região, né? Isso. Guaranésia, Prata, Distrito, Rural, tal. Essa região. O que a gente puder fazer com todo o trabalho, com todo o esforço, nós vamos estar fazendo. Nós vamos medir esforço para nada, não. Se amanhã surgir uma proposta de implantarmos, né, um segundo projeto em outro local, ou dar suporte para outra loja maçona, nós vamos estar também disposto a isso. Mas a intenção inicial é em Guaranésia. Essa quermesse já tem data para acontecer já? É, nós vamos estar fazendo essa quermesse, nós vamos estar realizando ela, ó, de 10 a 15 de novembro, tá? O local ainda é indefinido, nós estamos já, né, pleiteando a área, nós estamos definindo uma área. Eu só sei que é uma área totalmente inusitada, uma área, né, que não foi feito ainda nenhum tipo de evento, tá? Mas é uma área bem localizada e tal. Então nós estamos ajustando alguns detalhes para poder depois fazer o lançamento local. Quermesse tradicional com shows? Quermesse tradicional, entrada franca, é bingo a noite toda, né, pro pessoal que gosta, barraquinhas, né? Legal. Nós vamos ter a entrada, nós não vamos cobrar nada, né? Nenhum tostão. A renda, na verdade, vai ser gerada, né, do bingo, porque vai ter várias prendas para sorteio, né? Os patrocínios, que com certeza nós vamos estar correndo atrás também, né? Igual foi feito recentemente a festa do César, nós tivemos bastante ajuda, né? Hoje nós temos alguns irmãos também da loja que faz parte da diretoria do César, então a intenção nossa é trabalhar para poder, né, ter o maior sucesso possível, né? A loja maçônica, Joaquim, é claro que ela está por trás de tudo isso, mas para que tudo isso fosse realizado foi criada uma associação, né? Exato, para que pudéssemos realizar, né, esses programas e criar essa possibilidade de estarmos trabalhando nesse sentido, foi fundada uma associação beneficente. É a associação que cuida desses programas. É a associação Paz, Harmonia e Concórdia. É o nome da loja. Exato. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho comercial? Na sequência a gente volta, vamos falar mais sobre o AA, outro que inclusive teve a primeira reunião na semana passada, né, Joaquim? Correto. Quinta-feira da semana passada. Essa semana tivemos a segunda reunião do AA e o João Carlos está por aqui, a gente vai conversar com ele sobre esse importante, né, importante ação da loja maçônica Paz, Harmonia e Concórdia. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso, o seu programa de sábado. 11 horas e 44 minutos, programa Expresso, da sua edição de número 429. Estou recebendo aqui em nosso estúdio o pessoal da loja Paz, Harmonia e Concórdia. E agora eu vou conversar também com o senhor João Carlos Dias, ele que já esteve aqui no programa, para a gente falar sobre o AA. Primeiro de tudo, senhor João, queria que o senhor falasse a importância de estar trazendo o AA para a cidade de Guaranésia. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? 11h45. Bom dia, Antônio Cláudio. É uma alegria muito grande estar aqui uma vez mais na Pássaro da Ilha. No mesmo tipo de alegria também estar participando com o pessoal aqui da Loja Maçônica. A Loja Maçônica é Paz, Harmonia e Concórdia, né? Isso. Antônio Cláudio, a necessidade é grande, sabe? Nós temos um problema, não é bem social, e é de ordem social, sabe? Sim. Porque o alcoolismo, ele não visa a pessoa para poder atacar, ele ataca de uma maneira indiscriminada. Pode ser um alcoólico, uma pessoa de cor, uma pessoa de cor diferente, né? Amarelo, branco, né? Negro. Pode ser um alcoólico, uma pessoa que tem estudo e que não tem estudo. Enfim, ela atinge de uma maneira assim. Não escolhe. Não escolhe, né? Classe, cor, nem sexo, entendeu? Nada. Como é que é o negócio? Então o negócio é brabo. Então a necessidade é muito grande de levar essa mensagem às pessoas que estão sofrendo aí. Então, João, por que que Guaranés demorou tanto para ter um AA? Olha, na realidade, rapaz, nós tivemos já uma vez aqui, como é que ele chama? Um rapaz aqui que me viu. O Júnior, né? Sim. Ele nos auxiliou muito aí na época, mas não conseguimos, foi um intento. Não conseguimos de forma nenhuma, porque é um negócio muito sério. Uma cidade pequena, a formação de um grupo de Alcoólicos Anônimos é complicado. Porque todo mundo conhece todo mundo. Então eles pensam que Alcoólicos Anônimos é para aquele cara que está com o saco sujo nas costas, perdido, barbudo, amarrotado, arrebentado. E não é bem assim. O alcoólico é aquela pessoa que não tem controle sobre a bebida. No meu caso, eu sou um alcoólico, certo? Tenho problema com álcool. E o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar alguma coisa que me amenize, né? Antigamente internava, era muito fácil internação dentro dos hospitais psiquiátricos. Hoje não tem mais, é muito difícil. Hoje não se usa mais, né? É muito difícil ter, né? Então tem alcoólicos anônimos. Se Deus pôs a dor no mundo, pôs também anestesia. Então vamos buscar anestesia. A anestesia que eu fui buscar foi justamente isso aí, para entender o porquê que eu bebia dessa maneira tão descontrolada. Eu não conseguia parar. Então é dessa forma que a gente veio de encontro com aquelas pessoas que queiram se recuperar, porque a maioria não quer, não. Lá não foi feito assim. Lá foi feito para todo mundo, certo? Não é todos que precisam, não. Quer dizer, todos precisam de alcoólico, mas são poucos que querem participar. A participação é muito difícil, sabe? O grande lance todo é esse, né, seu João? É querer, né? Infelizmente, infelizmente. Tudo. Não adianta nada se a pessoa não quiser, né? Não tem jeito, né? Então sofre, a família inteira sofre, as doenças da família, sabe? A família inteira sofre com o alcoolismo. No meu caso, na minha casa, né? A minha mulher, Deus me confiou cinco filhos, rapaz. Eu não fui homem assim, suficiente para poder manter uma estrutura no lar. Então, quem deu toda a estrutura, todo o respaldo dentro do meu lar foi a minha mulher, entendeu? Então, a ela eu rendo me curvo diante da autoridade dela, porque ela foi realmente o homem e a mulher na casa. Porque quando a gente começa a beber, chega um ponto da bebida que você treme demais as mãos. Então alguém tem que assinar o boletim das crianças da escola. E esses boletins quem assinava era ela. Quando chega esse momento, é o momento de parar mesmo? Se a pessoa tiver consciência, se ele não tiver, porque vai da conscientização, certo? Eu me conscientizei, falei, se eu não parar, eu vou morrer. E morreu uma morte muito triste, que o alcoolismo só é violento, viu? Ele pega para arrebentar. João, e como é que a gente vai fazer para manter esse grupo aqui em Guaranésia? Porque eu acredito que seja muito mais fácil o guaranesiano sair daqui e ir no AA de Guaxupé e vice-versa. O guaxupeano sair de lá e vir frequentar o AA aqui de Guaranésia, até por essa questão do pessoal fica, a sociedade vai me ver entrando aqui, né, no AA, vai ficar feio para mim. Tem isso também, né? Muito disso. E aí, como é que a gente vai fazer? Não tem vergonha de cair na rua, certo? E tem vergonha de entrar numa sala de alcoólicos anônimos. Precisa conhecer, certo? As pessoas criticam sem conhecer. Sem conhecer uma obra, é difícil, que é difícil de criticar, né? É o preconceito, né? Não, é o preconceito. Então, eu acho que as pessoas têm que participar, certo? E para manter isso aí, sustentar isso aí de pé, nós temos grupos para a região inteira aí. Então, quando a gente participa, os demais grupos, dizendo que hoje, agora tem um grupo, né? O Grupo Harmonia aqui na cidade de Guaranésia, o Grupo de Alcoólicos Anônimos de Harmonia de Guaranésia. Que vai dar sustentação. Aí todos eles vêm. Eles vêm participar, certo? Todos vêm de encontro, porque o AA vive disso, de experiência, de força, de esperança. É cada um companheiro transmitindo a sua mensagem, certo? E os demais também recebendo a mensagem e repassando. As reuniões que acontecem aqui em Guaranésia, toda quinta-feira às 8h30, né? Às 8h30 da noite. 8 horas da noite. Elas acontecem só para quem tem a dependência ou para as famílias também que estão ali e vivem o problema? Todos podem participar. Todos. Nós temos três tipos de reuniões, certo? Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, começando, é a reunião para a família. Todos que quiserem participar, pode participar, entendeu como é que é? É muito bom que a pessoa vai inteirando dos fatos. Ela vai tendo um conhecimento maior, porque o alcoolismo é uma doença, não é uma falta de vergonha na cara, cara. O jeito que tem o problema do alcoolismo, ele é uma pessoa toda alcoólica, é bom de coração, é honesto, é trabalhador, é respeitador, é direito nos seus negócios, inteligente, não tem um cachaceiro burro. Mas infelizmente, quando bebe também, vira um vagabundo de mão cheia, tranquila, rapaz, não tem responsabilidade, não tá nem aí com a coisa. Então é dessa forma que a gente vê. Infelizmente é assim. E é porta de entrada para todas as outras drogas. Para demais, né, drogas, né? Começa tudo no álcool, né? Começa daquela forma leve, depois só o álcool não tá dando mais, aí já passa para outra e a gente sabe o fim. E ela abre, ela te dá uma falsa coragem quando você vê sem mergulho nisso aí, rapaz, depois para sair. Aí são dupla dependência, né? Porque o alcoolismo é uma doença e a pessoa que usa a droga também é doente. Está dentro do CID-10, do Classificação Internacional de Doença, justamente no transtornos mentais. Então nós fazemos parte disso, sabe? A medicina tem auxiliado demais. Agora, quem tem nos auxiliado muito mesmo é a Igreja Católica, viu? Eles têm nos dado o maior apoio que você possa imaginar. As maçonarias também, viu? O grupo de maçons tem nos auxiliado demais da conta também. E os centros espíritas que vai na orientação e quando muito cedem locais para poder fazer as reuniões. E também temos aí os Rosa Cruz. Rosa Cruz também cede. Você vê que coisa, né? Graciosamente, apesar que nós temos uma tradição nossa que não aceita as coisas de ninguém, não podemos aceitar, certo? Podemos aceitar dinheiro, não temos nada disso. Mas só de ceder o espaço físico pra gente já é uma oportunidade que está nos auxiliando muito, sabe? Ajudando a sociedade a conscientizar essas pessoas que precisam realmente do amparo. Se alguém que estiver ouvindo a gente agora tem alguém na família, né, não consegue convencer essa pessoa da família a ir na reunião, ela pode ir para ser orientada? Pode, com o maior prazer. A gente recebe, repassa para ela os folhetins, que é de graça. Lá nada é pago, certo? Nada é totalmente de graça. Nós acreditamos que tem uma força maior aí, né? Que nós chamamos de poder superior. A loja maçônica chama de grande arquiteto do universo, né? Então a gente acredita, eu acredito em Deus, eles também acreditam em Deus. Então é dessa forma que a gente vai. Mas é bom que a pessoa vá lá e vá entendendo como é que funciona o sistema nosso de auxiliar a pessoa numa recuperação. As reuniões então acontecem toda quinta às 20h, Venceslau de Almeida, 501 rei por pouco, tá vendo, Joaquim? Rei por pouco, 501, né? Correto. É isso daí. A gente convida então a todos, né, João? É muito pra bom. Irem, pra participar, para assistir uma reunião, para conhecer um pouquinho do que é o alcoolismo, né? E o que é o alcoolismo, João? O alcoolismo é aquela pessoa que tem problema, né? Quer dizer, o alcoolismo é uma doença, certo? É uma doença, como todas as demais doenças. Mas essa ataca mais, né? As pessoas de uma maneira que a gente não percebe. Então tem vários tipos de alcoólico, certo? Quer dizer, do alcoólico é só um. Agora, o que tem problema, se o social é um cara que ele bebe social, não tem, vai ter problema nenhum com a bebida. Ele vai lá, socialmente ele bebe. Tá, ele bebe tranquilinho, vou parar problema, agora, vou embora pra casa, de boa. Pra casa. Ocasional, só de ocasião você vê ele beber. No carnaval você vê ele beber, no Natal você vê ele beber e tal, continua a vida dele tranquilo. O habitual, tem um cara que tem um hábito de beber, rapaz, toma um pouquinho só de bebida na hora do almoço, no jantar. Não todo dia mais, de tarde, terminou tarde, o serviço, vai lá tomar uma cervejinha. Acabou, vai televisão, aquele negócio tudo. E tem o crônico, né? Esse é eu, cara. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu não lembro quanto que eu passei pelo social, pelo ocasional, pelo habitual. Eu já fui direto no crônico, rapaz. Eu já fui bebendo de uma maneira descontrolada. Então eu tenho problema com bebida, eu tenho que conscientizar disso. Mas eu tenho que ser muito humilde para poder aceitar isso aí e muito honesto comigo mesmo, certo? Eu tenho que ter uma honestidade 100% para ser honesto comigo. Porque me embrulhar, filhinho, não vou fazer isso mais não, sabe? Não compensa. Então, as pessoas que quiserem participar, é muito bom. Nós estamos de encontro com a sociedade, né? De braços abertos para receber todos que precisam ou que querem, entendeu como é que é o negócio? Porque esse negócio de corra não vai batendo de porta em porta, vai ver se tem bíblia para levar para lá, não. Nem adianta, né? Não adianta. E outra, não combatemos quem é a fabricação de bebida de forma nenhuma. Porque bebe quem pode, né? E quem quer. Agora, eu não quero, poder eu posso, mas eu não quero mais beber. Então, dessa forma é que eu vejo o alcoolismo. Então, a gente vê essas propagandas bonitas aí, rapaz. Nossa, essas minhas mulheres bonitas, essas mulherzonas, né? Ajeitadas, né, senhor? Contra ela, eu vou chegar lá e falar: vocês param de beber. Para eu de assistir. Consigo, eu não consigo, de jeito nenhum. Concorrência meio desleal, né? Não, não dá, viu? Ó, o Elivelto Marino tá mandando um abraço aqui para todos vocês, especialmente para os tios da loja Paz, Harmonia e Concórdia. Em nome da Ordem Demolei de Guaranese, desejamos bons trabalhos e ótimos frutos. João, vamos mais uma vez então convidar o pessoal para participar da reunião do AA, toda quinta, 20h, na Venceslau de Almeida, 501, aqui em Guaranese. Então, eu quero deixar o meu abraço forte, um abraço forte mesmo a todos os nossos irmãos maçons, porque esse trabalho é um trabalho muito sério, sabe, senhor? E não é fácil se criar esse. Só deles disporem de tempo, rapaz, nos deram a chave, rapaz, Se eu desse uma chave na mão de um cachaceiro antigamente, nós vendia tudo que estava lá dentro. Jeito, não tinha jeito. Trocava tudo em pinga. Não, hoje simplesmente o Joaquim falou aqui a chave, Sr. João, me chamou de Sr. João, falei, oh, rapaz, eu estou ficando importante, nós temos senhor por aqui. Então é o seguinte, a gente vai vendo a confiança que é depositada. Só que o A é uma irmandade respeitada, ela é mundial, sabe? Sim. Tem mais de 178 países. Graças a Deus. Está no mundo inteiro, né? Está no mundo inteiro, mas é um negócio muito sério. Então o pessoal ali leva a coisa com seriedade também. Porque é isso que a gente quer deixar. Um abraço também pro pessoal de Guaranés, né? E as reuniões em Guaxupé acontecem que dia? A nós tem segunda, quarta e sábado. Segunda, quarta e sábado. Qual que é o horário e o local lá, João? Lá é lá na Nossa Senhora das Graças, Igreja Nossa Senhora das Graças, é das 8 às 10. Das 8 às 10 horas. E pode participar qualquer pessoa também, que é tudo reunião aberta, né? E é muito bom que vai conhecendo, o pessoal vai conhecendo isso aí, vai familiarizando, porque é muito bom ter uma sala de alcoólicos na cidade, rapaz, olha, é difícil manter aberta a porta, mas nós estamos lá, vai fazer 37 anos, nós estamos lá. Eu faço 37 anos esse ano que não bebi mais. Então, funciona, certo? Claro. A partir do momento que a pessoa queira recuperar. Agora, quando não quer, meu filho, pode trazer um pedaço da lua pra ele fazer um chato, vai lá, não vai parar. Pode fazer de tudo que não vai adiantar nada. João, obrigado pela participação. Espero que você não demore tanto pra voltar aqui ao programa. Faz tempo que você veio. Muito obrigado. Joaquim, o pessoal tá perguntando. Vamos perguntar isso aqui pro Beto, já que é sobre a Casa de Maria. Por exemplo, a Sandra Helena aqui. Quando a pessoa não tem uma casa pra morar, a pessoa não tem a casa e provavelmente aqui tem certas dificuldades. A Casa de Maria vai ajudar nisso também ou não é só utensílios, só móveis para a casa, Beto? Essa dificuldade de residência, ela não está ao nosso alcance, não. É muito complicado, né? Ela já é meio complicada, mas a gente não deixa de ver, olhar, ver a necessidade, ver o que pode ser feito. Mas não é a função de Casa de Maria, mas nós não deixamos de lado também de poder ver a necessidade que se passa. Fazer um olhar lá, fazer uma sindicância, ver realmente o que pode ser feito. A gente não vai deixar de lado. Mas não seria essa a função da Casa de Maria. Dia 12 de outubro, então, inauguração. Exatamente. Dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora, né, Joaquim? Isso. A gente estará ali na parte da manhã, na Rua Major Urias 260, na antiga Casa do Clóvis, estaremos dando início e inaugurando a Casa de Maria. É às 9:30, né, Joaquim? 9:30. E já inicia com muita coisa arrecadada ou a partir daí que vai começar a arrecadação, Beto? Então, doutor Cláudio, essa semana que vem agora a gente estará acabando a parte de pintura, porque a parte de reforma de estrutura física, que a gente está fazendo alguma coisa, adaptação lá, já está sendo feito essa semana retrasada, semana passada e essa. A parte de pintura deve ser finalizada até a semana que vem, a parte de acabamento. E creio que na outra semana a gente já vai estar recebendo alguma coisa, mas eu creio que no dia 12, certamente a gente vai estar com a casa já bem lotada. Legal, bacana. Beto, obrigado pela participação aqui no programa, viu? Um abraço. Gustavo, vamos mais uma vez reforçar o convite aí para a quermesse? Para a quermesse que vem aí, inclusive, para ajudar a Casa de Maria? Sim, pois é, Antônio Cláudio. Nós vamos fazer essa quermesse do Guaranés, nós vamos realizar ela do dia 10 ao dia 15 de novembro, né? Lembrando para todo mundo aí que é entrada franca, né? É uma festa tradicional, como vem acontecendo, né? Na igreja matriz, né? Na igreja paróquia Santa Bárbara, não é isso? Sim, Santa Bárbara, Mãe Rainha. Mãe Rainha, isso mesmo. Então é uma festa que nós temos o intuito de estar participando com todos os guaranese, né? Uma festa bem agradável, né? Nós vamos ter aquela questão dos bingos, né? Toda noite, né? O bingão de 500, que nós Legal. Pensamos também fazer pro pessoal lá, que todo mundo gosta, pessoal da terceira idade, como, né? Tem uma avó da minha esposa que sempre gosta de estar participando dos bingos, a turma toda dela, né? Então é totalmente beneficente, né? E lembrando que é também uma festa que tem entrada totalmente gratuita, muito né? Bem. Só o local que não está definido. É, o local assim, nós vamos definir isso. A gente vai estar divulgando aqui. Nós vamos estar passando, né, para você na sua programação, o Ismael também. Né, sendo irmão nosso da nossa loja, ele vai estar divulgando também. Então, acredito que o mais rápido possível nós já vamos ter essa definição já. Perfeito, Gustavo, obrigado, viu? Eu que agradeço a participação, Antônio Cláudio. Um abraço para todo mundo. Joaquim, palavras finais aí sobre a loja Paz, Harmonia e Concórdia. Antônio Cláudio, nós ficamos aí felizes em poder contribuir. Eu acho que a nossa missão na Terra, ela tem sempre um objetivo. e nós caminhamos com esse objetivo, no sentido de poder ajudar as pessoas. Nós que recebemos tanto, então temos que doar, né? E doa o tempo da gente, no sentido de poder ajudar essas pessoas. Joaquim, te interrompendo um minutinho, vocês conseguiram trazer o AA para Guaranésia. Junto com a AA, em breve, de repente, pode vir também o Amor Exigente, o NA também está em Guaxupé, né? NA, pode outras entidades assim vir também para Guaranésia? Podemos sim, nós temos o objetivo de crescer, né? Nós temos em mente também de formar uma escola para alfabetizar pessoas idosas, né? Quantas pessoas a gente tem aí no nosso, na nossa cidade que não consegue nem retirar um dinheiro no banco, usar, né, os mecanismos que tem hoje. A gente é testemunha que às vezes a gente vai lá no banco, a pessoa conhece a gente, confia, tira para mim, que muitas vezes você não consegue operar a máquina, né? Então é uma necessidade muito grande, assim como também existe a necessidade na área da informática. Quantas pessoas hoje que estão ausentes, e hoje tudo gira em torno da internet. Hoje você nem recebe mais contas, elas já vêm via internet, né? Então tudo está, o banco hoje está terceirizando para os próprios clientes o trabalho que eles deveriam fazer. Então, vendo no mundo virtual, né? Nós temos objetivo, sim, de construir uma escola nesse sentido. Legal. Nada está descartado, só que a gente tem que fazer as coisas paulatinamente, porque os recursos são poucos, né? E a gente não pode também sobrecarregar a Irmandade. Passo a passo. Passo a passo. É isso daí. Joaquim, obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado a você, Antônio Cláudio. Obrigado, Beto. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sr. João. A gente fica muito gratificado da sua ajuda nesse sentido. Que é isso. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço e deixo o programa aqui à disposição de vocês. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, vou conversar com Agimar Alves, vereador do Distrito de Igaraí, representante do nosso querido Distrito de Igaraí na Câmara de Vereadores de Mococa. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. A Rojão Autopeças. A mais completa autopeças da região. Aqui você tem peças automotivas das melhores marcas do mercado e com preços imbatíveis. Linha leve e pesada. Um grande estoque de materiais para funilaria. Precisou de autopeças? Vem pra Rojão. Os melhores preços, o melhor atendimento e a variedade que você procura. Rojão Autopeças. Sob a direção do Pedro e da Viviane. Na rua Leonardo Vômero, 555. Telefone 3555-1549. Venha saborear as delícias da culinária mineira no restaurante Mangueira. Aqui, tudo é feito com o maior carinho. Comida 100% caseira, servida no sistema self-service. Venha e traga toda a sua família. Ótimo atendimento, um lugar perfeito para passar bons momentos. Restaurante Mangueira, Rodovia MG 449, fone 3556-1556. Sua empresa tem vendedores ou profissionais de venda? E o seu cliente? Você sabe quem é ele? O segredo para o sucesso de sua empresa depende de você, mas a Sigma pode te ajudar. Em outubro, curso profissional de vendas com Marcos Querigian e curso qualidade no atendimento a clientes com Beto Cruvinel. Abra os olhos para esta grande oportunidade, faça já sua inscrição e descubra como é importante ampliar seus conhecimentos. Maiores informações, a Sigma 3555-2071. Rede Construai. Feirão Construai, o cliente tá podendo. Tubamanco esgoto 100 milímetros, R$43,90 tubo com 6 metros. Porcelanato via rosa, madeiro, amêndoa 72x72, R$37,90 metro quadrado. Telefibra ondulada 1,83x1,10, 5 milímetros, apenas R$28,90. Vem pra Rede Construai, vem pra Construai que tem. Vem! Construai Minquilo, em Guaranésia 3555-1356 e em Guaxupé 3551-6188. Acesse programaexpresso.com. Na Cláudia Perfumaria você é sempre mais. Mais bonita, mais elegante, mais atraente. Aqui você tem os menores preços e uma variedade incrível de produtos. Shampoos, condicionadores, tinturas, tonalizantes, colônias, acessórios e muito mais. Na Cláudia Perfumaria você encontra as melhores marcas de perfumes masculinos e femininos, além de maquiagens e cuidados como corpo e cabelo. Venha pra Cláudia Perfumaria, na Rua do Comércio 571, fone 3555-1299. Ética, credibilidade e muita tradição no ramo imobiliário. Luiz Imóveis. Compra, venda, locação, administração, avaliação e regularização de imóveis. A Luiz Imóveis coloca à sua disposição uma ampla linha de financiamentos para você realizar o sonho de comprar sua casa, sítio ou chácara. E mais, financiamento próprio para compra de terrenos. Fale com Luiz Imóveis, 3555-1786. O imóvel que você procura com a facilidade que você precisa. Na rua Júlio Tavares, 763. A qualidade que sua família merece. No mais precioso sabor do leite. Produtos Pérola de Minas. Leite pasteurizado integral. E o delicioso doce de leite Pérola de Minas. Presença obrigatória nos momentos mais doces de sua vida. Quando for ao supermercado, padaria ou comércio de sua confiança, peça, exija o melhor. Pérola de Minas, leite pasteurizado e doce de leite puro, com coco e com morango, perfeitos para dar mais sabor ao seu dia a dia. Preço baixo é bom demais. E na Dai Teixeira Confecções, você economiza e fica cheio de estilo. Linha de confecções de fabricação própria, com preços irresistíveis. Bordados computadorizados, com qualidade e rapidez na entrega. Confecção de uniformes para empresas e times de futebol. E ainda consertos de roupas com entrega no mesmo dia. Dai Teixeira Confecções, Rua Custódio Ribeiro Sobrinho, 54A, em frente ao Ponto da Linguiça. Fone 3551-6465. Fim de semana chegou. Que tal levar para sua casa as deliciosas pizzas do supermercado Irmãos Duarte? Várias opções de sabor e tudo preparado com o maior carinho para você. As pizzas semi-prontas do supermercado Irmãos Duarte fazem o maior sucesso. Todo mundo gosta. A família inteira aprova. Final de semana tem que ter pizza. Aproveite, passe em nossa seção de frios e leve a sua. A vida passa e as oportunidades também. Esta é uma oportunidade que você não pode perder. A Teto Construtora lança em Guaranésia Residencial Taquaral, um dos melhores empreendimentos imobiliários dos últimos anos. Ótimos preços, financiamento próprio com uma pequena parcela e o restante em 120 meses. Ou ainda, financiamento direto pela Caixa. Maiores informações, 3555-1786. Vendas, Luiz Imóveis, Rua Júlio Tavares, 763. Residencial Taquaral, um empreendimento da Teto Construtora. Compromisso com a realização de sonhos. A loja Linda Flor está sob nova direção. Venha nos fazer uma visita. Na Francisco Monteiro Dias, 544, Rua do Comércio. A loja está repleta de novidades, ótimos preços e um atendimento muito especial. Loja Linda Flor, para você esbanjar charme e elegância em qualquer ocasião. Rua Francisco Monteiro Dias, 544, Rua do Comércio. Loja Linda Flor, no bairro Bom Jesus, aberta também aos sábados e domingos. É Destaque. Está no Expresso. 12 horas e 10 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da FM. Vamos até as 14 horas de hoje com a sua participação aqui pelo 991248325 ou 992042222. Ainda recebo aqui no programa de hoje Daniel Silva, assessor de comunicação da Prefeitura de Guaranésia, e o meu amigo Antônio Donizete Martins, o Martins Som, falando sobre o Festival Mazarop, que acontece de 24 a 30 de setembro, e também sobre a exibição do filme Os Assassinos, que está completando 30 anos neste ano de 2017. Também hoje vou conversar com a Maria Amélia, coordenadora do PROCON de Guaxupé. O PROCON de Guaxupé, juntamente com a Prefeitura de Guaxupé, vai realizar na próxima semana a Semana do Consumidor. A gente vai falar sobre este assunto com a Maria Amélia daqui a pouquinho. Nos próximos blocos, o meu bate-papo é com Agimar Alves, o Gilmar de Igaraí, como ele é conhecido em Mococa e toda a região. Meu amigo Agimar, seja muito bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. É um prazer estar aqui com você nesse momento aqui. É um bom dia para você, a todos ouvintes que está também conosco, né? Prazer, e é todo nosso. Estamos aqui também para nos compartilhar um momento com você. Eu agradeço esse convite desde já, né? E me deixo à disposição aqui com você para nós compartilhar aquilo que a gente sabe, um pouquinho de administração, como que está a nossa prefeitura e tudo. E me deixo aquilo que eu não puder te responder tudo aquilo, uma próxima, e eu posso nos trazer aqui para que você também possa, nossos ouvintes, estar cientes de tudo. Mas eu me deixo à tua disposição. Vamos bater um papo legal. Vamos bater um papo. Vamos falar sobre Igaraí, vamos falar sobre Mococa, né? Ok. Vamos bater um papo bastante legal aí sobre o distrito e sobre a cidade de Mococa. Quero agradecer também aqui meu amigo André. Isso, né, que tá por aqui também, companheiro, visitando aqui os estúdios da Pássaro da Ilha. Como é que a gente tá hoje lá em Igaraí? Eu me lembro que da última vez que você esteve aqui, a situação não estava muito boa lá para a prefeita. A gente até comentou aqui no programa, né, que havia muitas críticas. Sim. Hoje, como é que tá essa relação lá de Igaraí com a administração de Mococa? Antônio Cláudio, hoje, agora por 130 dias aí, já deu uma melhorada boa. Que a gente viu que o negócio da outra administração, não criticando que cada um tem seu valor, mas só que estava uma administração muito amarrada, não deixava a coisa andar. A gente reivindicava, a gente era criticado pelos os munícipes, e só que não andava, com pequenas coisas, e não estava resolvendo os problemas do povo. E agora parece que com esses 130 dias, parece que as portas abriram, parece que está com mais responsabilidade, parece que as coisas estão andando, e a gente está com boa esperança. Mas é a maneira de fazer política do atual prefeito que mudou? É a maneira de administrar que mudou? Eu acredito que muito é insegurança. A pessoa parece que tem medo de soltar, de administrar, que for. Então eu acredito que o administrador que não se soltar e for lá resolvendo o problema do dia a dia que tem, então isso causa um problema sério, porque se você não resolver naquele momento ali o que está aparecendo ali, essas pequenas coisas, o amanhã se torna pior, porque vai vir muito mais coisas para que vai acontecendo. Então, o que que é? Eu acredito que essas pequenas coisas, o administrador, ele tem que resolver isso para a população. E não deixar para amanhã. E não deixar para amanhã. Isso aí, porque ele tem assessor, é para isso. E se ele não pode chegar até lá, ele tem que cobrar o assessor, porque ele paga muito bem o assessor. Então, isso ele tem que ter essa responsabilidade. E ele também tem que dar um respaldo. O assessor. É, não adianta nada, né? Não, para ir para ele. Pô, agora, se ele segurar e deixar o assessor também com as pernas atadas, então fica difícil. E uma coisa boa que talvez, se souber o gestor, o prefeito souber trabalhar, é acatar aquilo que o vereador nos leva em reivindicação, em requerimento, em indicação e tudo mais. Tá, porque... mas esse prefeito está acatando? Ele está ouvindo? Ele está pelo